Um silêncio definido, uma noite sem luar, uma alma abatida e uma lágrima rolar. Perdida em tantos pensamentos, você pensa que já é o fim, mas a voz de Jesus atento, dizendo assim: muitos caminhos tem, idas e voltas, menos do Gólgota. Sofri com a cruz tão pesada, na longa jornada, por amor a ti. No caminho do Gólgota, no caminho do Gólgota, sofri por você. Seu mundo interior já não sabe mais o que é amor. Esperança já se esgotou, procura paz. O sonho se acabou e a tristeza foi o que restou. Cada dia mais eu ainda sou capaz. Idas e voltas, menos do Gólgota. Sofri com a cruz tão pesada, na longa jornada, por amor a ti. No caminho do Gólgota, no caminho do Gólgota, sofri por você.